Este é o Segurança Legal, episódio 142, gravado em 11 de janeiro de 2018, IGF 2017. Neste episódio, reproduziremos as impressões de alguns profissionais que participaram do Internet Governance Forum 2017, na Suíça. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown 5 Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme. Olá aos nossos ouvintes. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Para isso, estamos à disposição pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com/segurançalegal, também pelo YouTube, no youtube.segurançalegal.com e também pelo iTunes. Todos os links, como você já sabe, estão lá no nosso site. Quer ajudar o Segurança Legal a continuar existindo? Agora você pode. Nós abrimos a nossa campanha de financiamento coletivo e se você quiser nos ajudar, basta acessar apoia.se/segurançalegal, verificar quais são as modalidades de apoio que você achou mais interessante e também as recompensas que nós oferecemos por cada uma dessas modalidades. Então, considere o apoio e nos visite lá no apoia.se/segurançalegal. Então, pessoal, este episódio será um episódio diferente, né, Vinícius? Uma coisa diferente do que a gente já fez até hoje, né? É o primeiro episódio do ano, né? Num formato que a gente nunca fez. Que vai nos ajudar a estender um pouco as nossas férias. talvez, Vinícius, o mais próximo que nós fizemos disso foi o episódio sobre o Marco Civil. Né? Sim, só que nós pedimos disso, os áudios, né? Nós pedimos isso, os áudios. Exatamente. Só para vocês entenderem, nós recebemos uma mensagem do Davi Teófilo, e ele vai se apresentar daqui a pouco, vai explicar tudo. Melhor episódio, mas nós recebemos uma mensagem dele dizendo que ele estaria indo lá para o IGF 2017, né, que ocorreu no final de 2017, no final do ano passado, e ele disse que se nós quiséssemos, ele poderia tentar gravar alguns áudios para o podcast. E aí nós aproveitamos a oportunidade, né, Vinícius? Nós conseguiríamos, né, os áudios das pessoas lá na Suíça mesmo, lá na ONU, onde foi realizado o IGF desse ano. Então, nós aproveitamos essa oportunidade. O Davi fez um trabalho espetacular. Além de ele realizar as atividades dele, que ele foi lá para fazer, ele conseguiu entrevistar alguns dos maiores especialistas brasileiros, talvez no mundo, inclusive, sobre internet, governança e direito. Um deles, inclusive, o nosso amigo Danilo Doneda, que já participou do Segurança Legal, lá naquele episódio do Marco Civil, volta com a sua participação. E o melhor, Vinícius, o Davi conseguiu um áudio de o Vinci Surf, um dos pais da internet. Caramba. Que dá um alô, né? Isso foi demais, tem foto dele com o Vinci Surf e tal. E ele tava me contando, Vinícius, uma coisa interessante sobre o Vinci Surf, que a gente fica imaginando, um cara, né, dessa magnitude, assim, né? Diz que o cara é super simples, conversa com todo mundo, tira foto com todo mundo. Diz que quando ele vai fazer uma pergunta nas palestras, ele se apresenta dizendo, eu sou o Vinci Surf e tal. Então, como se ele precisasse, né, de apresentação. Então, como já dissemos, o episódio vai ser diferente, o Davi vai explicar tudo. Nós estamos no meio das nossas férias, o Vinícius terminando as deles, né, Vinícius? Uhum. E eu começando as minhas, eu embarco para Lisboa na semana que vem, onde eu vou participar de um curso lá na Universidade de Lisboa, um curso de Direito Eletrônico. Eu sou um dos professores convidados. Também participarei de algumas palestras sobre publicidade na internet. Falarei sobre publicidade na internet e sobre vigilância de empregados, né, com aquela ideia do BYOD, mas sobre a proteção de dados de empregados. E eu vou tentar trazer alguns áudios de lá para o podcast. Tentarei, né? Não sei como é que vai ser a dinâmica lá, mas eu espero que eu consiga trazer algumas impressões para a gente passar aqui das discussões que ocorreram nesse curso. E aos nossos ouvintes de Portugal, que eu sei que nós temos, que já tivemos contato outras vezes. É verdade. É verdade. Lembra, né? Que lembra, o Guilherme agora vai estar por aí. Se alguém quiser. Se quiser se encontrarem aí, né? Manda um aviso no tweet aí que o Guilherme conversa e de repente até se encontra aí e a gente conhece. E o Guilherme mais pessoalmente aí, quem sabe é um ouvinte nosso aí em Portugal. Nossa, seria ótimo, né? Enfim, bem, quer fazer mais alguma observação, Vinícius? Não, somente que deixa agora o Davi fazer o trabalho dele. É. E vamos nós dois descansar um pouco. E vamos descansar um pouquinho, né? Obrigado, Davi. Obrigado, pessoal. E fiquem com o Davi e com os profissionais com as suas impressões sobre o IGF 2017. Forte abraço, Davi. Obrigado. Olá a todos os ouvintes do Segurança Legal, meu nome é Davi Teófilo. Esse episódio vai ter um formato um pouco diferente do que vocês estão acostumados. É uma responsabilidade gigantesca como ouvinte e fã do Segurança Legal ter o espaço aqui para contribuir com esse projeto tão bacana que o Vinícius e o Guilherme conseguem tocar de maneira excepcional e são referência no Brasil. Primeiro eu vou me apresentar, eu sou técnico informático, formado pelo Instituto Federal de Minas Gerais. Atualmente sou estudante de Direito da UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, e tenho feito estágio no IRIS BH, que é o Instituto de Referência em Internet e Sociedade, que é um instituto que tem buscado desenvolver diversas pesquisas nas mais diversas frentes sobre as discussões de sociedade da informação e direito e internet. Então, nós temos desenvolvido pesquisa na área de jurisdição e internet, na área de proteção de dados, nós temos produzido muito conteúdo gratuito, assim, é vinculado ao FMG, nós somos associação sem fim lucrativo. Então, convido a todos, vou deixar no show notes o site do IRIS, para quem quiser uma fonte de referência, assim, a gente tem muito conteúdo legal, que eu espero que vocês gostem. Primeiro eu vou explicar por que eu fui convidado pelo Guilherme a fazer esse episódio. Recentemente eu fui um dos jovens brasileiros selecionados no IUFGF, que é um programa anual que é promovido pelo CGI-BR, que é o Comitê Gestor da Internet no Brasil, e que tem auxílio financeiro da Google, da Intel e da SaferNet, que é um programa que busca engajar jovens brasileiros no Internet Governance Forum. Eu tive a oportunidade de participar no dia 16 ao dia 22 do IGF, na Suíça, no Palácio das Nações, principalmente para não perder o caráter de podcast. Eu convidei mais 8 participantes assim, durante o evento a gravarem pequenos áudios de 3, 4 minutos cada falando sobre a participação brasileira no fórum. Então, tem diversos pesquisadores que vão participar durante o podcast. Eu consegui gravar um pequeno áudio do Windsurf, que é um dos fundadores da internet, que eu imagino que vocês conheçam. Então, foi bem legal, assim, eu espero que vocês gostem. É a primeira vez que eu estou fazendo algo do tipo, então vamos lá, é uma responsabilidade gigantesca tirar o Vinícius e o Guilherme da gente. Vou falar um pouco sobre o Fórum Mundial de Governança da Internet, e para começar falando do Fórum Mundial de Governança da Internet, eu queria explicar um pouco sobre o que é a governança da internet, o que esse termo significa e como ele surgiu. A governança da internet é o desenvolvimento e execução do governo, da sociedade civil e da iniciativa privada, cumprindo cada um os seus papéis, para criar e delinear a evolução e o uso da internet no mundo. Então, o Fórum Mundial da Internet reúne diversos países. Eu também vou trazer as estatísticas que nós temos desse último, de quantos países participaram, quais foram os países mais participantes. Eu vou trazer esses dados mais à frente. Mas então, ele é um fórum aberto que acontece anualmente e acontece cada ano em um lugar do mundo. Em 2014 foi na Turquia, 2015 em João Pessoa, no Brasil. Ano passado aconteceu no México e esse ano aconteceu no Palácio das Nações, na Suíça. E então é um fórum promovido pela ONU, que foi criado pela Cúpula de Sociedade da Informação da ONU. ele acontece há 10 anos e recentemente teve a sua renovação por mais 10 anos, então é um projeto que vai continuar acontecendo durante mais 10 anos, pelo menos. Ele é convocado pelo secretário-geral das Nações Unidas e atualmente tem sido o principal fórum multilateral que discute políticas públicas relacionadas à governança da internet. É um fórum que busca criar um diálogo, um intercâmbio de pontos de vista, e é basicamente um grande congresso onde aconteceram esse ano 260 painéis de 142 nacionalidades diferentes, discutindo os temas mais diversos possíveis. Então, nós tivemos esse ano uma predominância da discussão sobre fake news, mas nós tivemos uma forte discussão sobre inteligência artificial, sobre participação jovens nesses espaços de discussão. É um fórum multissetorial, com multitemas e que conta com a participação de pessoas das mais diversas áreas. Lá você tem pesquisador de relações internacionais, pesquisador de economia, pessoal das exatas da área de ciência da computação. Então é um fórum muito amplo que busca trazer à tona discussões que hoje têm ganhado cada vez proporções maiores, que são temas como os que são discutidos aqui no Segurança Legal. Esse ano, no Palácio das Nações, o fórum contou com 2 mil participantes e 1.660 participantes online. Foi uma experiência muito interessante, porque é onde você consegue perceber quais são as principais tendências das discussões. Então, a gente tem um choque cultural muito gigantesco, às vezes, porque como país sul-americano e com problemas de inclusão muito mais severos do que países da Europa, é normal que em painéis e discussões aconteça uma certa diferença entre, então, enquanto os europeus estão discutindo uma inteligência artificial que não tem uma preocupação social com a perda de trabalhos, por exemplo, enquanto aqui no Brasil é um ponto que tem que ser colocado sempre em discussão. Então é interessante que a discussão pega multitemas e aborda diversas nacionalidades, assim. Eu também vou falar um pouco, que eu acho que é de extremo interesse dos ouvintes do Segurança Legal, como que eu fui participar do Fórum Mundial de Governança da Internet, porque eu não teria condição nenhuma de participar sozinho. Eu sou estudante, que não teria condição de me engajar nessa discussão sem um financiamento. Existe anualmente um financiamento chamado IUF-GF, que é promovido pelo Comitê Gestor da Internet do Brasil, e que esse ano recebeu financiamento da Google, da Intel e da SaferNet, que é um edital aberto para pessoas de qualquer curso que tenham até 25 anos e que estejam engajados em temas amplos sobre discussão sobre a governança da internet. Teve uma participação de 160 jovens, se não me engano, esse ano, para concorrer às 20 vagas. Eu recomendo muito aos ouvintes, caso queiram ver as palestras que foram. Então, tem 290 palestras, com cada uma contando com pessoas de no mínimo 3 nacionalidades e continentes diferentes. Então, e no site já foi disponibilizado a transcrição de todos os painéis. Então, tem as pesquisas mais recentes de Big Data, de proteção de dados, de fake news, de inteligência artificial, com uma visão do mundo no site já. Eu vou deixar no show notes também os links das transcrições, que eu acho que é extremamente interessante dar uma lida, dar uma olhada, que tem muito conteúdo legal, muita ideia para artigo, muita ideia nova que está surgindo assim nas pesquisas sobre governança da internet, que abarca diversos temas que eu acredito que são de interesse dos ouvintes. Nós, dos grupos jovens, tivemos diversas sessões sobre engajamento jovem e principalmente com enfoque da América Latina, porque essa discussão, queirando ou não, tem uma diferença cultural muito grande entre a discussão que acontece hoje na América Latina e a discussão que acontece na Europa. Os problemas sociais advindos de mau uso de tecnologia são muito diferentes daqui, então é muito complicado apenas copiar as ideias de proteção de dados europeias e transplantar isso para o Brasil. Então, tivemos muitas discussões nesse sentido. E foi muito interessante poder participar e, enquanto jovem, ter a voz de brasileiro sendo ouvida, porque é um ambiente predominantemente preenchido por europeus. A minha experiência do evento foi completamente enriquecedora. Eu acredito que é um evento que sempre que puderem ter oportunidade de participar, eu recomendo aos ouvintes, assim, mesmo para quem não pode participar fisicamente. Esse ano nós tivemos 1.700 participações online, então, e essas participações online têm espaço de fala nas sessões. Existe um espaço de fala reservado à participação online. Então, minha introdução é basicamente essa, é falar um pouco sobre o Fórum Mundial, sobre o que é a governança da internet, porque os próximos participantes, que são participantes assim, de peso, vão explicar muito melhor sobre temas mais aprofundados e dar uma visão geral sobre a participação brasileira no fórum. Eu consegui gravar um áudio com o Windsurf, ele vai tocar logo aí no inicinho. Para quem não conhece, é um dos fundadores da internet, foi considerado um dos pais da internet, está no hall da fama da internet mundial. E ele, falei para ele do Segurança Legal, falei que o Segurança Legal estava aqui no Brasil discutindo privacidade e proteção de dados e lutando por uma internet mais democrática e livre. Então, minha contribuição é basicamente essa, é focar em dizer que para os jovens de até 25 anos, caso tenha alguma dúvida, podem me mandar meu e-mail vai ficar no show notes também, para saber como que funciona, como se engajar ano que vem, porque eu estou completamente disposto a incentivar que mais jovens possam participar desses espaços, porque é um privilégio gigantesco enquanto brasileiros. É importante valorizar esses editais de financiamento para que a gente possa ter nossa voz ouvida nesses espaços também. Vou deixar a fala agora com esses grandes profissionais, vocês vão adorar todos, são completamente acessíveis e foi muito interessante ter o privilégio de participar e de entrevistá-los. Espero que vocês gostem, vocês vão ver que o Brasil estava muito bem representado, mas que ainda precisa de ter mais e mais e mais, cada vez mais profissionais participando desses espaços, porque esses espaços moldam o nosso dia a dia como usuários e como estudiosos da governança da internet, da proteção de dados, das criptomoedas, dos blockchains. Então, eu agradeço mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado e um forte abraço. Até a próxima. Hi, this is Vince Cerf and I'm here in Geneva at the Internet Governance Forum, and I can tell you that we are fighting for your safety and security and privacy in the internet. Então, meu nome é Fábio Wagner, eu sou um dos membros do MAG. O MAG é o grupo de trabalho nomeado pela ONU, 55 pessoas, encarregado de organizar a programação do IGF todos os anos. Então, essas 55 pessoas representam todos os setores, governo, setor privado, sociedade civil, comunidade técnica e acadêmica, e de todas as regiões do mundo. Hoje somos três brasileiros no MAG, eu, a Raquel Gatto, ambos pela comunidade técnica, e a Renata Aquino Ribeiro pela sociedade civil. O meu nome foi indicado pelo Comitê Gestor da Internet, assim que eu me candidatei, e cada um dos membros do MAG tem um mandato de até 3 anos no máximo. Esse é meu terceiro ano, no próximo ano eu vou estar saindo, e um terço do MAG é renovado a cada ano. Então, o MAG ele é um ambiente multissetorial bastante interessante, ali se tem todos os conflitos e os dissensos possíveis entre os vários setores e as várias regiões do mundo, e que reflete bastante bem o ambiente que nós temos aqui no IGF. O IGF é um espaço de debate. Ele foi criado como uma das recomendações da Cúpula Mundial da Sociedade da Informação, lá em 2003, 2005, como um espaço de debate, um local de encontro da comunidade internacional, de todos os setores, para discutir quaisquer assuntos que a comunidade entender relevantes relacionados à governança da internet. A definição do que seja governança da internet é a que cada um quiser dar para isso, Há muitas definições por aí, tem uma que a ONU deu, lá na Cúpula Mundial da Sociedade da Informação, mas tem muitas outras. Portanto, não é alguma coisa fechada, todos os temas são possíveis. Então, a programação é criada pela própria comunidade, que todos os anos responde a uma chamada de propostas, de workshops feita pelo MAG, por esse grupo de trabalho, e cabe ao MAG fazer a seleção dos workshops que vão ser realizados aqui então durante o IGF. Esse ano, por exemplo, foram mais de 280 propostas de todos os setores do mundo inteiro e mais ou menos uma centena é selecionado todos os anos. E a diversidade de temas é a mais completa possível. Né? Os workshops cobrem todos os tipos de assuntos sociais, econômicos, políticos, culturais, enfim. E o IGF é isso, é esse grande espaço de debate. Né? Muito se discute na comunidade internacional se o IGF deveria avançar um pouco mais além disso, se ele deveria ser um espaço para se tentar tirar conclusões, para se tentar fazer recomendações. Mesmo que não seja na forma de tratados internacionais, isso aqui não é um fórum intergovernamental, ninguém vai aprovar nenhum tratado aqui, mas mesmo redigir recomendações que sejam sobre as coisas mais consensuais que se possa imaginar. Por exemplo, todos somos contra pornografia infantil, contra abuso de crianças. Então, assim, ó, mesmo sobre assuntos que aparentemente existiria um amplo consenso de todos os tipos de povos e de todos os setores, ainda assim, muita gente acha que não é aqui o lugar para propor textos de recomendações e tentar aprovar recomendações. Que aqui é o lugar para se discutir, para que as diferentes comunidades, dos diferentes setores, dos diferentes países, se reúnam todos com total de liberdade para discutir todo tipo de assunto relacionado à governança da internet, para que as comunidades se conheçam melhor, para que a gente entenda as posições dos outros e que para que, então, num processo que é lento, na base do diálogo, começar a construir consensos, mas o consenso pelo diálogo, não o consenso porque alguém redigiu um texto e todos concordaram que aquele texto realmente refletia a opinião da maioria ou de todos. Não, porque as pessoas passam aqui uma semana discutindo, se conhecem, criam relações, o networking é muito importante, as pessoas passam a existir uma comunidade do IGF, né? Gente de governo, da China, do Afeganistão ou do Paraguai, a gente de empresas de tudo que é lugar, a gente de tudo que é lugar, essas pessoas se conhecem umas às outras, né? A gente se cruza e já, né, tem uma... vai se criando realmente um entendimento maior entre as pessoas. Então, no fundo, é isso. Né? Muito mais do que tentar aprovar coisas, é entender as posições dos outros e levar isso de volta para casa, para o seu setor, para o seu país. Em outros lugares, há outros fóruns que tomam decisões. Por exemplo, nós vamos falar de gestão de recursos críticos na internet, nomes de domínio, números IP. Isso é coisa da ICANN. É lá que se toma decisões. Aqui está cheio de gente da ICANN, né? O CEO da ICANN está aqui, o presidente do board da ICANN está aqui. Está cheio de tanto funcionários como outros membros do board da ICANN está aqui. Então, a gente, né, gente de outras comunidades, de outras entidades, estão todos aqui também. Então, aqui se faz a discussão e se cria um entendimento maior de certos assuntos que depois, por exemplo, levados de volta para a ICANN, lá vão acabar se refletindo em novas políticas que a ICANN vai aprovar. Isso vale para os países também. Né? Aqui, por exemplo, neutralidade de rede. É um assunto que aqui nunca vai chegar a consenso nenhum, é muito complicado. Então, certamente que empresas de diferentes setores têm posições diferentes, governos têm posições diferentes. É difícil de imaginar que alguém aqui conseguiria chegar a um consenso sobre neutralidade de rede. Proteção de dados, de novo, né, e privacidade. Empresas como Google, Facebook têm um entendimento diferente, talvez, da sociedade civil sobre, né, a privacidade dos dados dos usuários dessas plataformas. Então, não há uma expectativa de que aqui, pela conversa, nós vamos chegar a algum consenso sobre o assunto, mas talvez vamos aproximar mais as posições, as pessoas vão se entender melhor. E talvez, mesmo que não se chegue a algum consenso aqui, por exemplo, o fato de nós termos uma robusta delegação brasileira de todos os setores, tipicamente todos os anos no IGF, essas pessoas, né, os brasileiros, levam de volta para casa, para o Brasil, um entendimento melhor de quais são as tendências na discussão desses assuntos em outros países. Há muitos workshops, muitos fóruns aqui de discussão que são relatos de coisas que estão acontecendo em outros países, de legislações, de políticas públicas e assim por diante, ou a posição da sociedade civil num outro país. E a gente leva isso de volta para casa e isso acaba nos ajudando no Brasil a definir políticas públicas melhores. Belli, sou um pesquisador sênior na Fundação Getúlio Vargas, na qual coordeno o programa sobre segurança da internet. E são vários anos que estou me dedicando ao estudo de vários temas sobre a governança da internet, particularmente políticas de conectividade, plataformas, acesso à internet, policy making, que diz respeito a esses vários assuntos. E aqui no Fórum da ONU sobre governança da internet participei de vários painéis. A gente apresentou dois livros que estão em acesso livre, um sobre redes comunitárias, que são uma nova estratégia para a expansão do acesso à internet de uma maneira sustentável, deixando as pessoas a possibilidade de construir a infraestrutura, a própria infraestrutura, como um bem comum. E nesse livro explicamos também vários exemplos sobre como as pessoas estão desenvolvendo essas redes no mundo. Outro livro que foi apresentado numa outra sessão é sobre a regulação das plataformas e como as plataformas são reguladas e como elas estão regulando os usuários. Então, basicamente, vários capítulos do livro analisam como várias plataformas definem os termos de uso, que são, podem ser considerados como a lei da plataforma, que deve ser respeitada pelo usuário, e implementam essa lei da plataforma algoritmicamente. E podem também julgar os comportamentos dos usuários baseados nas regras, na lei da plataforma, no termo de uso. Todas essas pesquisas são em acesso livre, é só procurar na internet. E também organizei um outro painel sobre cyber BRICS, ou seja, sobre um estudo comparativo nos BRICS sobre vários assuntos, conectividade, gestão de dados, cibersegurança, no qual participaram o embaixador Benedito Fonseca Filho, também o vice-ministro das Telecomunicações da Rússia. A gente conseguiu ter um debate muito, muito interessante, muito dinâmico. E acho que é uma enorme oportunidade o IGF, para, não somente para apresentar o próprio trabalho, para ter uns retornos do setor privado, dos governos. E para os pesquisadores é uma excelente oportunidade para ver as próprias pesquisas não somente conhecidas pelo mundo, mas também utilizadas. Há dois anos, uma coalizão que coordena sobre neutralidade da rede elaborou um modelo de lei sobre neutralidade que depois foi usado pelo Conselho da Europa para fazer uma recomendação. Então você pode ver verdadeiramente o impacto da pesquisa aplicada nas políticas públicas, nas decisões dos governos, nas decisões das empresas. Então é uma oportunidade única. Não tem outros fóruns multissetoriais com esse tipo de participação, esse nível de participação, então acho que vale a pena verdadeiramente tentar de participar. Bom, sou Danilo Doneda, estou aqui no Fórum de Governança da Internet 2017 em Genebra, Suíça, e acho que muita gente já falou sobre o que é o fórum, qual que é a importância da participação brasileira, e é sempre bom lembrar que o Brasil tem uma participação bastante característica, bastante forte. O Brasil, através do CGI, através do programa de jovens, dos youths, ele é uma das ações certamente mais faz ver a sua posição, a sua problemática aqui no fórum. O IGF funciona como propriamente um fórum, é um grande espaço de discussão, ele não é deliberativo, ele não vai gerar recomendações, mas é um momento do ano em que vários setores, várias pessoas estão pensando, estão trabalhando, estão interagindo em vários aspectos da governança da internet, se encontram para discutir juntos várias questões comuns. E como não pode deixar de ser, é um fórum bastante complexo. A internet hoje, como abrange uma grande parte das relações humanas, empresariais, sociais, políticas, muitos temas que se sobrepõem, muitos temas diferentes acabam sendo tratados aqui. Então, cada pessoa que vem para o IGF acaba tendo uma visão própria, uma visão a partir do seu prisma, a partir de suas áreas de interesse, que pode ser governança, pode ser cibersegurança, pode ser problemas geopolíticos. A minha, especificamente, fora questões tangenciais sobre governança e tantas outras, a minha questão mais relevante tem a ver com o trânsito, a proteção de dados pessoais, que não existem por causa da internet, mas a internet certamente potencializa várias formas de utilização de dados pessoais. E hoje em dia, muito do que se fala em termos de proteção à privacidade, de proteção de dados pessoais, deriva ou é induzido fortemente pelo impulso ao tratamento, ao uso de dados pessoais que a internet proporciona. Com a internet se coleta mais dados, os sensores estão aí por todos os lugares, a internet das coisas multiplica os meios de obtenção de dados. O tratamento de dados é feito com uma velocidade com uma possibilidade de interconexão muito maior. Então, pode-se dizer que, graças à internet, o tratamento de dados, com todos os seus efeitos, foi levado a uma dimensão exponencial em relação ao que era antes. E quais são os temas de proteção de dados e privacidade que mais foram aqui tratados? O internet, o Fórum de Governança da Internet costuma fazer ser uma espécie de espelho, um corte excepcional dos problemas que naquele momento são mais incisivos em cada setor. E o que foi mais relevante no setor de privacidade? Se discutiu muito, por exemplo, questões relacionadas à criptografia. Muito porque hoje em dia se vive em meio ao que se chama da segunda grande guerra criptográfica, no sentido de que a utilização massiva de criptografia forte, a criptografia ponta a ponta, que hoje em dia está à disposição de usuários, está à disposição de pessoas que nem sequer têm a mínima ideia de como ela funciona, mas possibilita um cidadão comum ter um nível de segurança extremamente alto, se não próximo à invulnerabilidade para suas comunicações. Isso modifica um pouco da equação com a qual os estados estão tradicionalmente acostumados, e também muitas empresas. Um representante de uma grande empresa de telecomunicações, aliás, nesse ponto, ontem em um fórum, destacou de uma forma bastante pertinente de que a sua empresa existe há quase 100 anos, e nesses 100 anos possibilitou comunicações entre as pessoas e sempre teve canais para poder responder a demandas de agentes do Estado quando ele pedia informação sobre conteúdos das comunicações dentro do procedimento legal adequado. E essa pessoa disse que hoje em dia alguma coisa mudou, porque estamos numa situação em que, graças ao desenvolvimento de técnicas de criptografia de alguns serviços que as utilizam, a própria empresa não tem condições de revelar o conteúdo objetivo de algumas das comunicações que passam pela sua infraestrutura. E lembrou que isso daí, sem querer levantar qual lado vai ser preponderante, pode nos levar a crer que talvez nós tenhamos que pensar com novos olhos para uma nova realidade na qual há alguma informação que as pessoas, que terceiros, não vão poder ter acesso. O que que se faz com isso? Se tenta evitar que essa informação inacessível continue existindo, ou procura se conviver com essa realidade e, ao mesmo tempo, procurar outros meios para obter informação que eventualmente seja de interesse da persecução criminal, do interesse do Estado. A gente fala interesse do Estado, né? Mas sempre imaginando que num Estado democrático, o interesse do Estado é o reflexo do interesse da sociedade como um todo. É uma execução de algo que tem vistas ao interesse público, claro. Não estou falando de vigilância, estou falando de interceptação, de monitoramento legítimo diante das regras do Estado de Direito. Então, o que acontece é que talvez tenhamos que conviver, talvez seja necessário conviver com esse novo espectro. E essa, eu diria que uma reflexão como essa, vindo do membro do setor privado, num evento onde todos os setores diretamente envolvidos estão dialogando, que várias vozes discordantes, porém todas elas, a seu modo, muito bem fundamentadas, falam juntos, é um momento talvez espetacular para que novas ideias surjam, para que muitas ideias sejam debatidas num espírito, digamos assim, bastante interessante. Eu acho que o IGF, o que mais traz é isso, né? Mais do que conclusões, ele eleva o nível da discussão e, claro, permite que várias conexões sejam feitas entre pessoas e organizações que, de outra forma, jamais estariam aqui presentes. Também em relação à privacidade, se discutiu bastante modelos de proteção de dados. O IGF também é um evento global, mas tem uma presença muito forte de realidades regionais. Hoje, por exemplo, um painel muito interessante discutiu proteção de dados na América Latina. Na América Latina, uma última região que chegou um pouco atrás de outras na regulação de proteção de dados, mas hoje em dia procura, de certa forma, suplantar esse atraso com vários países que estão adotando normas a respeito, o Brasil inclusive, e a discussão aqui foi muito interessante e profícua no sentido que o que são essas normas que países latino-americanos estão debatendo, aprovando em relação à proteção de dados? São imposições ou cópias de modelos estrangeiros, ou são soluções que servem, se adaptam às capacidades, possibilidades e realidades da América Latina, digamos assim, dizendo de outra forma? São soluções tropicalizadas, usando o estereótipo, ou são soluções meramente transplantadas e, na minha visão, até que participei do painel, é meramente impossível, numa esfera de interesse tão grande, de tantos setores, tão importante para a sociedade, para a pessoa, para a economia, simplesmente transplantar o sistema jurídico de um país para o outro, sem criar atritos tão grandes que vão gerar, seja qual for a intenção, insegurança jurídica extrema. Nos operadores jurídicos, por exemplo, do Brasil, são criados uma tradição que, eu não vou dizer que nem é centenária, mas é milenar. Os sistemas de direito não se criam da noite para o dia. Eles dependem de uma apropriação cultural que vai muito além do que você pode até conscientemente ter ideia. Então, introduzir elementos estrangeiros não são convergentes com as soluções brasileiras, seriam no mínimo arriscado e no máximo pode colocar em risco toda a segurança jurídica do setor. Então, a minha opinião é que essa leitura de modelos estrangeiros em proteção de dados está sendo feita em cada país, no Brasil, com bastante atenção, porque está demorando muito justamente porque essa leitura está incluindo a adaptação de vários pontos de leis, de tradições de leis de proteção de dados, e essa tradução está sendo feita de forma a colocar a marca da cultura jurídica brasileira naquele ponto. Então, é interessante notar que aqui, num evento internacional, seja possível até você fazer um corte bastante... até, de certa forma, sofisticado sobre algumas realidades regionais, mas que me parece assim, um dos grandes, entre outros, entre outras razões de ser do evento como esse. E, antes de mais nada, o mais importante, eu quero dar um abraço para o Guilherme Golário e para o Vinícius Serafim, que estão editando e vão apresentar seu podcast juntamente com todos os seus queridos ouvintes. Abração, Guilherme, Vinícius, todos que me ouvem. Carlos Afonso Souza, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, professor da UERJ. Oi, pessoal, estamos aqui no Internet Governance Forum, o Fórum da Governança Global da Internet, realizado na ONU nesse 2017, a sua 12ª edição aqui em Genebra. Esse é um fórum multissetorial, ou seja, aberto à participação de empresas, governos, terceiro setor e comunidade técnica científica para discutir o futuro da governança da internet. Temas que aparecem no nosso dia a dia, como privacidade, liberdade de expressão, ligadas a questões talvez mais técnicas como criptografia ou bloqueio de aplicações, estiveram em pauta aqui nessa edição do IGF. O IGF acontece todo ano e... nesse ano, o tema que foi escolhido para liderar todos os painéis é Moldando o Seu Futuro Digital. Foi o tema geral escolhido pelas Nações Unidas para ser o tema de abertura do evento. Esse ano como um todo, a gente percebeu uma série de painéis voltados muito para a discussão do tema das notícias falsas, das fake news. Então esse é um tema que aparece muito no noticiário e que também foi repercutido aqui no Fórum da ONU. A vantagem de levar esse tema num fórum multissetorial é que você pode ouvir as diferentes perspectivas de diferentes setores. Então, é claro que governos estão preocupados com o tema das notícias falsas, porque elas podem, sem dúvida, impactar a forma pela qual as atividades dos governos são desenvolvidas, como, em última instância, o governo comunica as suas atividades, e especialmente em períodos eleitorais, enfim, como o Brasil enfrenta em 2018, esse é um tópico que sempre chama a atenção. Por outro lado, empresas também têm um papel importante a desempenhar no debate sobre notícias falsas, porque grande parte das vezes são notícias que são postadas, publicadas nas grandes plataformas e nos grandes aplicativos que todos nós utilizamos. Então, entender como diferentes empresas adotam diferentes estratégias para cuidar do tema das notícias falsas é também um ponto importante para se debater. Do outro lado, é claro que a comunidade técnica pode também aparecer com soluções, com ferramentas que possam fazer com que o impacto dessas notícias seja reduzido, promovendo, especialmente junto com a sociedade civil, com o terceiro setor, campanhas que vão aumentar a capacitação, o entendimento de como as pessoas lidam com notícias e informações na internet. Então, notícias falsas, desinformação na internet foi um tema bastante presente nessa edição do Fórum da Governança da Internet. Um segundo tema que apareceu bastante também foram os desenvolvimentos em inteligência artificial. E o debate sobre inteligência artificial, ele é um tema que não necessariamente tinha uma presença tão grande no Fórum de Governança da Internet, mas que nesse ano se fez bastante presente, bastante evidente. E aqui é interessante a gente perceber que um fórum multissetorial como esse da ONU traz justamente a possibilidade de percebermos diferentes perspectivas sobre para onde vai o debate sobre o futuro da inteligência artificial. É claro que as empresas vêm apresentar aqui novidades, tendências que podem moldar futuros modelos de negócio, governos vão apresentar preocupações sobre o uso de inteligência artificial na condução das suas atividades e, por outro lado, especialmente o terceiro setor, levantando temas sobre proteção de direitos fundamentais no desenvolvimento da inteligência artificial, garantindo assim que o futuro da inteligência artificial seja um futuro que impulsione direitos, como a liberdade de expressão, e que não os restrinja em última instância. E aí, no ponto de inteligência artificial, alguns workshops bem interessantes aconteceram. O Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro lidera, né, nesse ano e no ano seguinte, uma rede de 80 centros de pesquisa chamada Global Network of Internet and Society Research Centers, que é uma rede que se dedica especialmente a temas que fazem essa interface entre internet e sociedade, e inteligência artificial é um dos principais temas dessa rede. Nós fizemos um workshop para apresentar alguns dos resultados de um grande evento que fizemos no Rio de Janeiro em novembro de 2017 e trazer essa discussão justamente para essa audiência diversa do Fórum da Governança da Internet da ONU, com bons resultados. E outros workshops também destacaram, por exemplo, avanços sobre inteligência artificial em diferentes regiões, como por exemplo na Ásia, e aí falas muito interessantes sobre como existe uma visão mais positiva sobre a inteligência artificial na Ásia do que você vai encontrar em outras regiões. Então talvez o debate europeu muito marcado por essa preocupação sobre o futuro da inteligência artificial e como ela pode restringir direitos, e os asiáticos um pouco mais abertos para explorar inovações no campo de inteligência artificial. Um último ponto que vale destacar dos workshops que aconteceram aqui no Fórum de Governança da Internet foi a discussão sobre bloqueio de aplicações. E é uma discussão que, para nós, no Brasil, é sempre uma discussão importante. O Brasil teve as suas quatro hipóteses, incidências de bloqueio do aplicativo WhatsApp, e a gente sabe que as eleições estão vindo pela frente, e a discussão é se a gente vai ter esse debate de bloqueios de novo repetido durante o período eleitoral. A gente sabe que tem uma ação para ser julgada no Supremo Tribunal Federal sobre bloqueios de aplicações na internet, e a gente espera que as eleições no Brasil não sejam um momento em que todo esse debate de bloqueios volte e o Brasil precise experimentar toda a discussão que nós tivemos já no passado sobre essa questão. E aqui no Fórum de Governança da Internet esse debate apareceu trazendo diversas vozes para discutir o tema, como o Ministério Público, acadêmicos, governo, enfim, para discutir esse debate. Então, esse é um retrato do que aconteceu aqui nessa semana no Fórum de Governança da Internet da ONU, que aconteceu em Genebra, com diversos temas que estão no dia a dia, que a gente escuta a todo momento na mídia, enfim, que a gente se informa sobre eles. E esse fórum é um fórum aberto à participação, é um bom ponto para você encontrar pessoas diferentes, ouvir opiniões diferentes e formar o seu entendimento sobre esses temas bastante controvertidos. Um abraço. Olá, eu sou o Marcelo Leonardi, da Google Brasil, e estou aqui para falar um pouquinho da importância do Internet Governance Forum, do IGF. A ideia do IGF surgiu como um fórum especializado para debates aí de questões de políticas públicas e regulação e governança de uma maneira geral da internet. A importância do IGF se traduz não só nos painéis, que são de múltiplos aí assuntos, sempre aí com os assuntos mais recentes. Esse ano, por exemplo, 2017, tivemos vários debates sobre a questão das fake news, sobre inteligência artificial, sobre outros temas aí recorrentes. Em anos passados já tivemos grandes debates aí sobre neutralidade de rede, sempre existem debates sobre a responsabilidade das plataformas, o que elas devem ou não fazer conforme os temas que vão sendo debatidos. E é um fórum muito interessante em que o networking é incrível, porque você encontra no mesmo espaço de uma semana, mais ou menos, que é o tempo que o evento dura, um pouquinho menos, aí gente de literalmente o mundo inteiro, né, representando quase todos os países, que tem aí preocupações conexões com esses temas, todas as regiões, e assim, você consegue entender a perspectiva não só de outros lugares sobre um mesmo tema, como também expor o seu trabalho, o que, que tem sido feito. No caso, por exemplo, do Iris, que tem aí todas as suas pesquisas, sempre é possível mostrar aí o que está sendo debatido. Várias entidades têm essa preocupação de mostrar resultados dos seus trabalhos e expor num ambiente internacional tudo isso. Para as empresas, por exemplo, como o Google, é algo incrível, porque a gente consegue ouvir dos outros setores, né, tanto governos, quanto academia, quanto sociedade civil, quais são as preocupações que eles têm, que tipo de demanda que é esperada do setor privado, e a gente consegue também observar num ambiente de diálogo, já que o propósito do IGF é justamente ouvir e ter um debate aberto, flexível e honesto, né, quais são as perspectivas possíveis de contribuições em termos de melhora, ou seja, não só em termos de regulação propriamente dita, mas principalmente nesse aspecto mais de soft law também, ou seja, posturas que cada entidade, cada setor deve exigir de si próprio, e acho que é um ambiente muito interessante. E aí eu queria aí sugerir a todos que tenham interesse que busquem se informar sobre o IGF de uma maneira geral. Todo ano existe aí uma edição em algum país do mundo, já tivemos duas no Brasil, no Rio, em João Pessoa, e é algo realmente bastante interessante, mesmo para quem não pode viajar, existe a possibilidade de participação remota, e acho que vale se engajar nesses debates. Qualquer um que tenha aí um mínimo de interesse, mesmo na parte técnica, também tem debates bem técnicos acontecendo, que são bastante interessantes. Todo o pessoal aí dos órgãos aí responsáveis por essa arquitetura da internet também se encontra e conversa, é bem bacana mesmo. Acho que é isso, muito obrigado. Olá a todos e todas, meu nome é Natália Saltchuk, eu sou assessora técnica do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Entre os dias 17 e 21, né, de dezembro agora de 2017, aconteceu o IGF, né, que é o Internet Governance Forum, aqui em Genebra, na Suíça. Essa foi a 12ª edição do IGF, que é, na verdade, um fórum de discussão que foi criado a partir da Cúpula Mundial da Sociedade da Informação, né, no começo da década de 2000, e que vem debatendo vários assuntos de governança da internet nesses últimos anos. Esse ano foi fórum, como sempre, bastante produtivo, né? Eu percebi que sempre, né, que na verdade cada ano tem focos muito, muito próprios dependendo das temáticas mais quentes, né? Esse ano, uma das temáticas que estavam bastante quentes foi a questão de fake news, né? Tinha várias sessões, vários workshops falando sobre esse assunto. Outro assunto também que apareceu bastante nesse ano foi a questão do blockchain, né? Então, tinha várias sessões também que exploravam os vários aspectos do uso do blockchain e também as Dynamic Coalitions sobre esse assunto. Eu, particularmente, estive falando numa das sessões sobre digital currencies e blockchain, né? Sobre as perspectivas brasileiras desse assunto, tentando agregar um pouco do que tinha sido debatido no Fórum da Internet no Brasil, né, em novembro, trazendo um pouco dessa nossa perspectiva mais brasileira para o Fórum Internacional. Também acompanhei algumas sessões que tinham a ver com a questão de gênero, né? Que também foi bastante debatido. Percebi que teve muitas sessões, muitos workshops falando da questão tanto da violência de gênero usando a internet como plataforma, ou também até a própria inserção das mulheres no mundo da governança da internet, que ainda hoje é um ambiente majoritariamente masculino. Foi bem interessante, proveitosos esses debates. Também teve várias discussões sobre a questão da inserção de jovens, né, participação de jovens em diversos espaços da governança da internet, e foi também bastante interessante. Teve até um que foi um debate que agregava a questão de gênero e de jovens no mesmo debate, que foi bem interessante, porque trouxeram mulheres mais velhas, né, que já estão mais tempo no debate, e mulheres que estão começando a se inserir agora nesse debate e tentar trazer as perspectivas. Então foi interessante esse debate geracional que foi gerado, né, durante a sessão. Uma outra sessão que eu acabei assistindo até desavisadamente foi uma Dynamic Coalition sobre acessibilidade, né? E achei muito interessante, porque é um debate que eu já acompanhei há muito tempo atrás e acabei parando de acompanhar por um tempo e por acaso acabei vindo acompanhar agora. Achei interessante as considerações que foram feitas por como o IGF, propriamente enquanto fórum, poderia ser mais acessível para pessoas com algum tipo de deficiência, né? No caso, tinham dois participantes que eram deficientes visuais e eles fizeram várias considerações das dificuldades que eles tiveram para poder participar no fórum, né, no IGF, e também própria questão da participação remota, quanto que é difícil para eles, mesmo aqueles que não foram, né, no IGF, queriam participar remotamente, o quanto era dificultoso essa questão do acesso via a plataformas de debate online, enfim, né, e que isso era importante que isso fosse levado como um aprimoramento para as próximas edições. Eu fiquei bastante surpreendida, né, com as observações que foram feitas, e achei muito interessante, né, tentar pensar nessa questão da acessibilidade, que para quem, né, não tem nenhuma deficiência, no geral a gente não tem essa percepção, e foi muito esclarecedor, né, perceber que mudanças muito simples poderiam tornar assim a acessibilidade muito melhor para essas pessoas poderem, inclusive, se posicionar, colocar sua voz, né? Já que não tem, né, normalmente, uma voz a colocar, né, nesses debates da internet, porque, de fato, tem uma barreira muito maior para eles participarem do que a que nós, né, temos. Bom dia a todos. Meu nome é Benedito Fonseca Filho. Eu sou diretor do Departamento de Temas Científicos e Tecnológicos do Itamaraty e sou um dos representantes do governo brasileiro aqui nessa reunião do IGF em Genebra. Falar um pouco da importância para nós, né, do IGF. O IGF ele foi criado pela Cúpula Mundial de Sociedade da Informação como um espaço para discussão entre todos os setores, não só governo, mas também sociedade civil, setor privado, comunidade acadêmica, sobre as tendências, as grandes questões envolvidas na governança da internet. Então essa é a grande força do IGF, que nós reconhecemos, que é esse espaço plural, democrático, para discussão, mas essa que é a força, ao mesmo tempo, é algo que para os governos é um desafio participar, porque por não ser um espaço onde são tomadas decisões e recomendações que imediatamente se transformam em políticas públicas, é um desafio a participação do governo nesse espaço. A gente nota que o Brasil é uma exceção, que nós sempre temos uma representação importante, mas a maioria dos países, principalmente os países em desenvolvimento, tem uma lacuna de participação. Então, o desafio que nós enfrentamos, e sempre a gente busca, é uma discussão que acontece a cada ano na preparação dessas reuniões, é como trazer mais representantes de países em desenvolvimento, mas não só países em desenvolvimento, também de países desenvolvidos. E aqui eu falo de governo, mas outros setores também têm suas dificuldades, né? Então, nós... É um esforço. E por que se faz isso? Porque há um convencimento de que nesse espaço, pelos temas que são discutidos, é muito interessante, muito útil para todos que participam dessas reuniões, seja de governo, seja da sociedade civil, do setor privado, é aproveitar as discussões, as conclusões daqui para levar para os seus respectivos processos, né? No nosso caso, como governo, nós participamos de diversos outros fóruns que tratam de aspectos específicos relacionados à governança da internet, como direitos humanos, como segurança, como infraestrutura. Então é muito importante que a participação seja enriquecida por esse debate aqui. Então é algo que o governo brasileiro valoriza muito, junto com, eu diria, com toda a sociedade, né, por intermédio muito representativo, a presença do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que é o comitê multissetorial que faz a gestão, trata de aspectos de gestão de internet no Brasil e que está sempre presente. Então, como governo, nós estamos sempre muito alinhados com o CGI, promovendo a nossa participação nesse foro. Já realizamos duas vezes no Brasil, né, em 2007 no Rio, em 2015, João Pessoa, e pretendemos manter a nossa participação por acreditar que esse é um modelo que enriquece muito, dá consistência e dá sustentabilidade a decisões e a iniciativas que depois vão se transformar em políticas públicas. Bem, meu nome é Thiago Tavares, eu Sou conselheiro do CGIBR e também sou fundador e presidente da SaferNet. Esse é o meu 11º IGF. Participo do fórum desde 2007. Nesse período, tenho visto claramente como o fórum tem evoluído ao longo do tempo, né? Há uma diversidade muito maior de temas emergentes, temas que têm ganhado mais espaço na agenda. Esse GF, em Genebra, especificamente, deu muita ênfase em temas de equidade de gênero, que é um avanço tremendo. A gente viu várias mesas aqui com mulheres, com uma participação mais igualitária, com muitas sessões tratando de empoderamento de jovens e mulheres. E essa tem sido uma grande inovação do IGF nos últimos 3, 4 anos. E a delegação brasileira é a terceira em número de integrantes, mas não só em número de integrantes, em qualidade de participação, sobretudo dos 22 jovens de 18 a 25 anos que estão aqui participando do IGF e pelo programa IUF, e estão interagindo com outros jovens, estão pautando temas, estão trazendo suas questões, estão trazendo suas ideias e propostas para ajudar a enriquecer a discussão sobre temas que são complexos e que a comunidade internacional ainda não tem respostas conclusivas e definitivas para eles. Temas como fake news, blockchain, todo o ecossistema de startup, questões ligadas a direitos humanos, liberdade de expressão, privacidade, criptografia, bloqueio. O CGI organizou 3 sessões aqui em Genebra. Uma delas eu tive o prazer de moderar, que foi uma sessão sobre bloqueios e shutdowns, uma discussão de alto nível que envolveu a participação do Ministério Público, do Facebook, de think tanks como o CTS, ITS, pessoal do Access Now, Internet Jurisdiction Project, pesquisadores, e que concluiu que bloqueios e shutdowns não podem ser consideradas uma alternativa para implementar políticas públicas de segurança e mesmo de defesa. Existem externalidades muito graves e muito impactos muito sérios no campo dos direitos humanos, e essa tendência dos últimos anos, ela precisa ser de alguma forma revertida. Da mesma forma que o tema de fake news permeou todos os painéis e muitos debates aqui no IGF, mas até agora ninguém consegue sequer definir exatamente, né, ter uma definição precisa do que vem a ser fake news, e a resposta a isso pode ter implicações muito sérias para a liberdade de expressão de opinião. De alguma forma, embora o fórum não tenha um caráter deliberativo e nenhuma decisão, no final das contas, é tomada no IGF, ele acaba sendo uma grande caixa de ressonância, né, onde as tendências são apontadas, os temas são discutidos, redes de articulação são formadas, e é preciso, talvez, que a gente trabalhe um pouco mais, faça mais um trabalho interseccional entre um IGF e outro, para que o fórum ele tenha maior capacidade de gerar outcomes e resultados concretos. Eu acho que esse é um desafio aí para os próximos IGFs, e eu não tenho dúvida nenhuma de que os jovens, e sobretudo a grande participação e a imagem que o Brasil deixa no IGF, é a imagem vibrante da sua juventude, com a sua criatividade, com a sua determinação e a sua vontade em participar. E eu tenho certeza que os jovens eles podem ter um papel e podem desempenhar um papel muito importante no desenho e na construção do IGF, dos próximos IGFs, da sua evolução nos próximos anos. Eu sou a Flávia Lefebvre, sou da Proteste Associação de Consumidores e sou também uma dos 4 representantes do terceiro setor no Comitê Gestor da Internet do Brasil, que é uma entidade multissetorial de governança da internet, que conta com a representação do governo, da academia, do terceiro setor e das empresas. Esse espaço, principalmente aqui do Internet Governance Forum, que nós estamos, ele é muito importante para que questões hoje fundamentais, hoje e antes também, fundamentais, sejam debatidas com várias perspectivas, não só uma perspectiva multissetorial de vários setores, mas também com a perspectiva de países com condições tanto econômicas quanto políticas, tão diversas. Nós vimos aqui, por exemplo, nesse fórum, que teve mais do que 5 sessões tratando de fake news, com foco especialmente nas questões políticas e eleitorais, não só nós, da Coalizão Direitos na Rede, que estamos nos voltando para esse tema, mas também várias organizações de vários tipos de países preocupados com qual a repercussão que o tratamento desse tema pode ter em direitos fundamentais como liberdade de expressão, como o direito ao livre fluxo de informação, quanto aos seus direitos políticos. Uma reflexão muito importante que a gente tem que fazer nesse momento e que foi feita em diversos painéis aqui foi a questão do fact-checking e como as grandes plataformas que contratam essas empresas que fazem checagem de notícias vão tratar essas notícias e vão tratar as informações. E nesse sentido nos preocupa, por exemplo, uma manifestação do Google, já em abril desse ano, dizendo que estava calibrando seus algoritmos para identificar o que seriam notícias de baixa qualidade, notícias falsas e notícias que mostram teorias da conspiração. Esse tratamento que o Google está dando, né, para os seus mecanismos de busca, já impactou diversos organismos de mídia que já tiveram consultas nos seus sites, nas suas plataformas de conteúdo, diminuídas de 25% a mais de 60%. Né? Então, quando a gente tem uma empresa como o Google, que atua numa escala monopolista no Brasil inteiro, como o Facebook também, e que vai aplicar algoritmos para classificar a informação, isso deve estar na mira da preocupação das sociedades, dos indivíduos, que têm que eles checarem o que, que está acontecendo. Nós devemos checar e desempenhar o papel político de acompanhar que tratamento está se dando às informações. E é muito bom que esse tema, assim como outros, neutralidade da rede, as questões de blockchain, que também estão muito quentes agora, né, sendo muito discutidas, sejam discutidas no ambiente do IGF. Principalmente nesse momento, o IGF foi um fórum que teve 10 edições definidas inicialmente pela ONU, e agora essa é a segunda edição depois que a ONU decidiu prorrogar por mais 10 anos o IGF. Então a gente tem que aproveitar esse espaço, porque é um espaço multidisciplinar, multissetorial, multicultural, e um espaço onde a gente tem a oportunidade de se encontrar, né? Porque é difícil você se encontrar com pessoas de países tão diferentes e tão longes e tão de difícil acesso, para a gente evoluir na cultura da internet e voltar para os nossos países e se envolver e contribuir para que a internet permaneça aberta, plural, democrática. E gostaria de convidar a todos para visitar o meu blog, que é flavialefebvre.com.br, onde volta e meia eu faço algumas reflexões sobre temas que a gente entende importante e que estejam sendo discutidos nos fóruns lá no Brasil.